Para mim, o deserto é a paisagem mais bela e mais triste do mundo. Desenhei-o com o príncipezinho, mas desenhei-a mais uma vez sem ele. Onde ele apareceu na terra e depois desapareceu. Lembrem-se dessa paisagem para se certificarem de a reconhecerem se viajarem em África no deserto. E se por acaso passarem por lá, peço-vos, não tenham pressa, esperem um pouco mesmo por baixo da estrela. Se uma criança então for ao vosso encontro, se ela se rir, se ela tiver os cabelos dourados, se ela não responder quando lhe fazemos uma pergunta, adivinharão logo quem é. Sejam amáveis. Não me deixem assim tão triste. Escrevam-me depressa a dizer que ele regressou.